Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Number 4. Number 3. As 5 melhores pop hits. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Blonde hair blowing in the summer wind, a blue-eyed girl playing in the sand. I've been on a trail for a little while, but that was the night that she broke down and held my hand. A teenage rush, she said, ain't we all just runaways? We got time, that ain't much. We can't wait. all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. As cinco balas. Pop Hits. We'll be right back. Acesse targetw.com, referência para o mundo. As cinco melhores pop hits. Ain't always what it seems. I'm wide awake. conferiu? Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Target Radio. Milhões em todo o planeta acompanham a maior rede internacional de rádios. Tudo bemzinho por aí, baby? Então tá ótimo. Quinta-feira, 12 de julho, e eu espero que seu dia esteja sensacional. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the Greatest Network. E acompanhamos aqui na sua estação favorita, o Pop Hits da Tarde, com os 5 sons mais votados na referência para o mundo, TargetW.com. E na tarde de quinta, número 1, Katy Perry, By the Way. Segundo lugar para David Guetta and Sia, Titanium. No posto de número 3, Gautier and Kimbra, Somebody That I Used to Know. Posto de número 4 para Rihanna, Where Have You Been. E o quinto som mais votado na tarde foi Runaways com The Killers. Bom, já tá valendo a sua votação pra noite. É você que manda por aqui, baby. Vote no portal targetw.com. Não é à toa que é referência para o planeta. Simplesmente o melhor conteúdo do mundo da música, moda, esporte e entretenimento. Se vicie, baby. targetw.com. Participe também do Pop Hit do Ouvinte. É o pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na tarde de quinta, recebe um forte abraço o Maicon Douglas Borges. Ele que é de Presidente Prudente, São Paulo. E tá a fim de ouvir som de All City and Carly Rae Jepsen. Good Time. Colocando ponto final no Pop Hits da Tarde. A noite de volta. Fica com Deus aí, baby. Temos encontro marcado. Até já. This Prince song inside my head. Hands up if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time. Slept in a Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.